kW de potência. Emissora integrante da Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria. Universidade, 13 horas e 3 minutos. Construir novas histórias. Este é o caminho da Brita Pinhal. O caminho da dedicação e da seriedade é o rumo para que novas histórias sejam contadas. A Brita Pinhal atua há quase 40 anos transformando matéria-prima em construções de qualidade. Qualidade que constrói histórias cada vez mais sólidas. Brita Pinhal é comércio de brita, pavimentação, saneamento e terraplenagem. Brita Pinhal, abrindo caminhos, construindo histórias. Filha, não esquece de arrumar o quarto, fazer a lição de casa e tomar o café da manhã direitinho, tá? Tá bom. E não esquece de fazer minha rematrícula pro ano que vem, tá? Matrícula na escola, eu lembro toda hora. Não esqueça da rematrícula na rede pública estadual do dia 1º a 31 de outubro e do dia 14 a 31 de outubro para inscrição de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental e médio pelo www.educação.rs.gov.br ou na escola, Secretaria de Educação e Governo do Estado. Promover a igualdade faz a diferença. Você já notou como o governo federal está investindo no Rio Grande do Sul? Tá mesmo. Para preparar os jovens, 8 escolas técnicas foram criadas e mais 8 estão a caminho. E ainda tem o Ciências Sem Fronteiras, que está levando 1.700 jovens gaúchos para estudar no exterior. E o trabalho também avança na saúde. 46 UPAs 24 horas estão sendo construídas. E além das 376 unidades básicas de saúde que estão em reforma, outras 243 serão inauguradas em breve em todo o estado. Isso vai aliviar bastante o movimento dos hospitais, né, não? Além disso, novos médicos estão chegando para atender a população do interior e da periferia das grandes cidades do estado. E com Minha Casa Minha Vida, mais de 176 mil famílias gaúchas realizam o sonho da casa própria. É, são ações assim que fazem do Rio Grande do Sul um lugar cada vez melhor para se viver. Governo Federal. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde, começando hoje mais um Santa Demo, dia 19 de outubro. Eu sou Laísa Sardilli e estou aqui na mesa com meu colega Molinar. Eduardo Molinar. Eduardo Molinar. Enfim. Perdão. Eu estou brincando, nosso especial de thrash metal, um estilo que eu nunca pensei que eu ia apresentar aqui no Santa Demo. Um estilo que eu sei pouco também. As minhas raízes são de fora, né? Daqui a pouco a gente passa para alguém apresentar para a gente, né? A gente está aqui na mesa com o pessoal da Raymond Play. Boa tarde. Apresentando. E vocês não são bem thrash metal, né? Eu vi que vocês são mais death metal. É, a gente realmente é death metal, mas a raiz da banda mesmo começou com a ideia de formar uma banda pra tocar thrash metal. Então o thrash metal tá presente, forte na banda. Assim. Além de ser uma das correntes que influenciam muito a banda. E vocês curtem o quê? Muita coisa. Vou começar a fazer uma lista. Caetano Veloso. Não, esse tá fora. É muita coisa dentro do metal. Curto alguma coisa MPB, mas não o Caetano. Talvez hoje no programa a gente monte uma listinha, assim, na sequência. Legal. O Trilha da Semana, quem não percebeu, é o álbum Metallica, ou álbum preto, negro do Metallica. A gente apelou, normalmente a gente não traz umas coisas tão óbvias, mas algumas pessoas ficam exigindo aí que toque álbum preto, assim, de vez em quando, né, Leonardo? É, mas tá sendo legal a trilha. De vez em quando a gente toca algumas coisas muito estranhas, daí o pessoal não reconhece muito. É legal ter algo pra equilibrar. Então, relembrando, as nossas redes sociais, facebook.com/santademo, twitter.com/stademo, também no site da UFSM, santademo e santademo800am@gmail.com, quem quiser mandar um e-mailzinho, nós estamos aí. Deixa eu tocar um... Deixa eu tocar um pouquinho. Eu não sei pra vocês, mas eu tinha muito medo de Enter Sandman quando era criança. Era uma das coisas que me... Ah, com o André não tinha porque ele já era velho, né? Não era criança, né? quando foi lançado. Vocês começaram com a banda quando? 2011. 11 de outubro de 2011. Há pouco fez 2 anos de banda. E é a primeira banda de vocês? Ou vocês já tinham alguma coisa antes? Não. E de onde surgiu a ideia? Por meados de 2002, eu acho, tocava em São Gabriel. Tinha uma banda lá, inclusive com o guitarrista da Human Plague, tocava com ele. E lá, sempre, e seguido tinha, em Caçapava principalmente, era onde aglomerava assim, as bandas nos festivais e tal. E o André era o vocalista de uma banda lá de Caçapava, então a gente se conheceu nos eventos que rolava lá. E ficou assim, tipo, esse contato de durante o tempo, assim, cara. A gente não chegou a ser amigão, assim, durante todos esses anos, mas quando o cara se cruzava, sempre trocava uma ideia e tal. E aí, 2011, né, a gente se encontrou na rua. E falando de som e de eventos e de bandas que vinham e de shows que o cara foi ou iria ir, e aí surgiu a ideia, que tu acha o cara fazer um som? Até a ideia partiu do Cássio, e eu falei, bah, mas que estilo, cara. Sei lá, um trashzão, cara, tá faltando um trashzão na cidade. É, e fazer cover, a ideia era tipo, ah, juntar, não era nem assim, uma banda séria, assim, sabe? Era só se juntar pra passar um tempo, tocar umas músicas clássicas, assim, do trash. E aí surgiu, eu falei com o Marcelo, guitarrista, velho conhecido, assim. Aí ele tava meio assim, não tava muito afim, mas aí acabou topando. E o último que foi chamado foi o Armani, pra batera. Também foi peça-chave. Peça-chave. Vou tocar que destrói muito, demais. Né? E vocês começaram a produzir coisas mais autorais? Aí, daí no primeiro ensaio a gente tinha o quê? A gente tinha combinado de tocar Roots, do Sepultura. E... Raining Blood, do Slayer, eu acho. Que não saiu. começar fraquinho, assim, né? Raining Blood, Slayer. E aí não saiu. O André até tava, sei lá, com a amidalite no dia. Foi lá, no primeiro berro que tentou dar, já perdeu a voz. Ficou só assistindo. E a gente ficou tentando tocar, não saiu nada direito. E aí lá pelo terceiro ensaio, eu acho, o Marcelo já chegou com um riff. E a gente já começou a criar música, assim. E desde lá não parou mais. Exato. Vocês têm algum EP já lançado, alguma coisa? Ainda não está lançado, já era pra estar lançado há um bom tempo. Tá gravadinho, tá porque prontinho, tá uma enrolação, tudo pronto. Isso, tá tudo pronto. Era pra ter sido há meses já, só que a gente ainda não conseguiu lançar isso. A gente trouxe 2 sons aí que já estão disponíveis. Então a gente faz um pré-lançamento hoje. É. Quando vocês lançarem, o pessoal já tá atento. Uh-huh. É, tipo, vai ter 5 músicas, dentre as 15 que a gente já tem aí. Mas como já faz um bom tempo que a gente começou a gravação, desde lá a gente já foi criar mais coisa também. Mas é isso aí, vamos tentar lançar o quanto antes, que já era pra ter saído isso. Massa. Vamos entrar um pouquinho explicando pra quem não conhece o Thrash Metal, que a gente traz essas coisas. Tem gente que deve ligar o rádio, deve, meu Deus, que isso. Acho que poucas pessoas não devem ter reconhecido o Metallica na trilha, mas... Tem algumas coisas... Ainda mais esse álbum, né? Ainda mais esse álbum. Ainda mais Intercêndio. Seguindo, assim, me corrijam, porque eu sou uma tapada em thrash, assim. O pouco que eu sei é de ouvir por cima e de ler. O thrash metal é uma subdivisão do heavy metal conhecida por ser mais velocidade e peso. É isso, né? É isso. E vocês tocam bastante, assim, tenta ser mais pesado. É. Velocidade, peso, mas assim talvez seja meio genérico também. Death metal vai ter velocidade e peso, black metal também. Aí, acho que grindcore. Eu acho que o thrash diferencia, no meu ponto de vista, a grande diferença, por exemplo, do death é que o death tem sons que são mais cadenciados e com um pouco mais de melodia. Não que não tenha melodia no thrash metal. É uma coisa que diferencia muito, assim, nesses estilos mais extremos é a questão do vocal, né? um vocal mais, assim, mais rock, mais, sabe, mais berrado, é uma marca mais do thrash, assim, tipo, um vocal tipo do Tom Araya, do Slayer, assim, ou uma voz mais limpa, com o próprio Metallica, enquanto que no death metal um vocal mais gutural, né, aquele mais urrado, sim, no black metal aquele som mais rasgadão, mais agudo. Mas que não impede também de ter uma banda de thrash com um vocal gutural. No Sepultura, por exemplo. É, ou uma banda de death com um vocal mais rasgado. Mas são algumas características, assim. Mas as características do thrash metal ali dos anos 80 se mantém nas bandas atuais de thrash metal? Tu acha que se manteve ou mudou bastante coisa? Cara, teve bastante modernização do som, assim. Tem várias bandas que são chamadas de thrash moderno, assim, sabe? Que foram juntando várias influências no som, mas também hoje em dia tem muita coisa assim, aquele revival assim, das características dos anos 80, assim, tem muita banda que tipo, tá recuperando assim, não só o som, mas visual toda, sabe, esquema das bandas que iniciaram, assim. Tem várias, assim. O Violator é um exemplo. Violator, Suicidal Angels. Tem bastante banda mesmo. E bastante banda boa também. Uhum. E de tudo quanto é lugar, assim. É um estilo que não parou, né? Mesmo que tenha começado nos 80. Uhum. Não parou mesmo. Não são muita coisa. E as bandas que começaram nos anos 80 continuam também muito fortes até hoje, assim. Também modernizando o som, ou não. Tem bandas que estão muito, assim, ainda fortes, sabe? Tem Testament, Exodus, Creator, Metallica, que apesar de ter mudado bastante o som, tá nativa, tá tocando, sabe? Uhum. E é um sucesso, assim. Sim, então, comentando. A gente comentou a respeito do hardcore, assim, o thrash vem muito dessa mistura com o hard. Acho que é pegada. E também punk, assim, esses estilos, uhum, eles entram um pouco, né? O thrash era usado na cena punk dos anos 70 para definir as bandas mais pesadas, digamos, do punk, né? Uhum. E foi incorporado depois no metal. Uhum. Tem muita banda que também é chamada de crossover, né? Que é meio que a união, assim, entre o punk e o thrash. Aí tem Suicidal Tendencies e várias outras, assim. O DRI, né? DRI. Pra tocar no Zombie em dezembro. E é uma outra pegada também, sabe? Tem bastante característica do punk, assim, mas tem velocidade também do thrash, características dos dois, assim, sabe? Coisas do punk, coisas do metal, e que é interessante também, assim. Uma coisa que eu gosto muito da galera do thrash é que eles são muito mente aberta, assim. Eu acho que eu já vi tem um show do Anthrax com o Public Enemy, assim, muito, muito massa. O Anthrax tem um documentário muito legal sobre o thrash metal, que aí os caras vão conversando, assim, com as bandas antigas e tal, de onde é que surgiu, os locais que tinham show, e os caras do Anthrax são tidos como os bons meninos do thrash, assim, que era um bando de piazão nerd, não era o gurizada que ia tomar trago e agitar, eram os caras que faziam música sobre história em quadrinhos, sei lá, coisa assim, sabe? E a outra banda que tá até hoje aí também, forte. Eles são considerados um dos pioneiros do gênero rap metal, né? Esses crossovers aí da vida. Eu já não curto muito. Mas tem muita... a galera toda muito misturada. Ah, sim, tem mistura de tudo, sim. Sempre tem público pra tudo também, né? Também ficar enumerando todos os subgêneros do metal. Isso é infinito daí. Também eu acho legal que também aparece nesse documentário. Eu não sei se é uma série de documentários sobre metal, pegando vários. Tem isso aí. Não, mas esse é um que é específico do thrash metal. Agora não lembro o nome exato deles. É que eu cheguei a ver um sobre thrash metal que faz parte de uma série. Cada episódio eles pegam um estilo, assim, muito bom, assim. Muito bom mesmo. E eu lembro do comentário, assim, de que a mudança básica do thrash metal é o pedal duplo. Quando o Motorhead incorporou o pedal duplo. Aquilo abriu as portas pra galerinha. Teve várias bandas que foram incorporando coisas e que as bandas foram se influenciando, né? Isso aí foi gerando novas propostas, assim, que é muito interessante. Eu nem sei se o Motorhead mesmo é uma banda de thrash metal, né? Se tu analisar eles... Eu nunca considerei uma banda de thrash metal. Não. Eles não se consideram. Eu não sei como... Né? Eu considero Motorhead uma banda de metal. De metal, Mas não sei o que metal. Eu não sei, eu vejo mais o Motorhead como um rock, sabe? Rock and roll, assim. Tem muita rock and roll metal. Rock'n'roll metal. Eu já vejo mais rock and roll mesmo, assim, o AC/DC, que muitos encaixam ele enquanto hard rock, né? É. Pois é, essa questão. Não, essa de ficar tentando rotular, às vezes, não. Nós já vamos esquecer os rótulos, esquecer o programa, vamos falar de música. Quando a gente estava até construindo os primeiros sons, alguns camaradas foram assistir os ensaios, aí um camarada nosso que curte o som, aí, ah, cara, o som de vocês tá massa. Porque não tem um rock. Se vocês disserem que isso é um death, vai ser aceito como death. Mas se vocês disserem que vai ser um black metal, vai ser aceito como black metal. E se disserem que for um thrash, vai ser aceito como thrash. Uhum. Até acho que nos primeiros lugares que a gente começou a postar sobre a banda, a gente ainda botava thrash death metal. E nos textos colocava também. É, primeiro, acho que botar algum trash, né? É que os dois estilos também são muito próximos, né? Se for ver as bandas, Megadeth, essas coisas, a galera é death, trash, mesma coisa. E tem algumas bandas que tu estão lá como trash, mas se tu colocar um vocal gutural, vai dizer que é death também. Assim. Então a única diferença é isso. Não muda muito. Outras características que a gente trouxe aqui é também os riffs com as palhetadas, assim, bem pesado. Assim, normalmente o trash tem aquelas riffs paletada insana, assim. Ah, o cara paletando enlouquecido. Não sei como é que todo mundo não tem tendinite. Eu não sei mesmo. Só o Dave Mustaine. É. Como o nosso querido Molina diz, hemorragia de notas. E também eu acho legal que eles já especificam que o trash não tem um gutural ou uma voz mais limpa, assim. Ele pode ser aberto pra qualquer coisa que estavam comentando. É, não é uma necessidade. Tem bandas que tem, por exemplo, Sepultura, a segunda fase Sepultura com o Max tem, a terceira fase ali com o Derek também tem. Eu digo três fases porque tem aquela primeira fase com os dois discos que é mais... Que é mais um death black, assim. É, mais pra essa linha. Mas se tu pegar, por exemplo, o Big Four, as três bandas do Big Four, não tem vocal gutural. Se tu pegar Trinca Alemã também não tem vocal gutural. É, apesar de ser um dos alemães ali ser mais... Não precisa ser gutural. Não precisa, eu acho os alemães, mas, não sei, eu curto muito o Slayer, o Megadeth, mas eu acho que num todo eu curto muito a Trinca Alemã, muito pelo Creator e Destruction. E Destruction. Ah, vamos tocar Destruction. O show do Destruction com o Crisium no Rock in Rio foi animal, né? E o pessoal, a gente já citou várias vezes a invasão alemã aqui, que eles fazem pra tudo, assim, eles são muito foda. Sodom é outra aqui? Sodom, massa. Sempre mantendo, assim, eu não acho que ele tenha nada ruim como eu acho que o Creator tem. Apesar de não ser ruim, só não ser tão bom quanto o resto. É, que isso é um debate que o cara também ficou a tarde inteira dizendo... se tu pegar um motivos, disco... se tu pegar um disco comparando, tá, isso aqui é bom. E se tu deslizar pra um outro lado vai ser ruim, mas de repente a banda tá com uma outra proposta. Que nem o próprio Sepultura, né, cara? Sepultura... É, saiu agora sinto muito, né, mas... Você ouviu uma entrevista agora do Max criticando o nome, que é um nome gigantesco do novo álbum do Sepultura. Não sei ver. Não, e dizendo que o Andrés comentando que esse é o melhor álbum do Sepultura todos os tempos, ou o álbum mais pesado, alguma coisa assim. Não é essas palavras. Tem exatamente. Muita gente que faz isso, né? Faz um álbum. Daí... Algo mais... Ai, não consigo me lembrar da palavra. Também não. Mas cara, é algo nesse sentido, assim, que seria o... Não o melhor álbum, mas um... Eu não sei, eu, por exemplo, curto muito Nação Zumbi e o Sepultura tá fazendo um cover da Lama ao Caos. Nossa. E eu não curti muito... Não ficou legal. Eu não curti a voz do quem canta o som é o Andreas. Mas também quem sou eu pra estar criticando o Andreas, né? O cara que tá levando a Sepultura nas costas, né? Mas não sei se ele tá fazendo um bom trabalho também, né? Pois é. Mas enfim... Sepultura é uma banda que rende, né? Rende eu curto, muito. Eu sou muito suspeito de falar, porque pra mim é a minha principal influência. Uhum. Até, tipo, analisar separadamente... Em termos de voz, eu acho que o Derek tem um recurso de voz muito mais complexo do que o do Max. Sim. Mas o Max tem um timbre de voz. O Max tem um timbre de voz que é muito foda de tu chegar e de ter aquela sensibilidade que ele tem. Uhum. E por outro lado, também é muito foda tu cantar que nem o Derek canta, porque o Derek... O varia... fôlego que ah, louco tem. Ele faz uma voz limpinha ali, daqui a pouquinho ele vai num agudo, larga um grave em cima. Ele... É muito foda. Só isso, tem que escutar e a variação... Ao vivo é muito bom. Vocês também fazem bastante misturas de timbre, né? Não, você muito. Segue uma linhazinha não muito, assim. Não, muito. Mas, não muito, mas tipo, eu tento. Eu quando tô largando o timbre, vamos dizer assim, em cada riff que a gurizada vai criando, eu tento sentir o que o riff tá passando. Tipo, a gente tem uma música das novas que a gente chama, que a gente vai. Quando não tem nome, é Nova 1, Nova 2, Nova 3. Uma das ou novas. Ou apelidos, né? Ou apelidos, tipo, a gente tem uma música que a gente. Quando a gente vai tocar ela, a gente diz que é uma homenagem ao black metal. E aí nessa música, por exemplo, eu tento fazer um vocal mais black metal. Uhum. Também faço isso no refrão da Still Alive. Uhum. Mas do resto eu tento ter um gutural mais, vamos dizer assim, mais mediano, não tão grave e nem tão agudo. Eu sou uma pessoa um pouco complicada de falar de gutural, porque pra mim tem níveis de gutural que eu consigo engolir, assim. Consegue tolerar. É, não sei, bruxeria é uma coisa que não, eu não consigo engolir, assim, muito. Não acho bruxeria tão absurdo, até se o cara tiver a letra ali, consegue entender. É, se tiver, aí consegue. Pois é, aí tem uma particularidade, né, por exemplo. É, que tem bandas que não... Tu não, tipo, consegue. Com a letra provavelmente tu vai conseguir, se não for um grande corte, que é muito rápido. Muito, é, mas normalmente tu consegue entender, mas tem bandas que sem... Não que tu vai conseguir entender, porque eu não sou tão fluente no inglês, mas se eu fosse, eu acho que eu entenderia o que o cara tá falando mesmo com aquela voz, assim, certo? Tem bandas que consegue identificar o que o cara tá falando. Eu nunca entendi qual é a intenção do gutural, assim, na música. Acho que deixar o som mais encorpado e mais pesado. É. Porque o gutural... É, imagina um Cannibal Corpse com, a voz limpa. Com o Bruce Dickinson cantando, sabe? Nada contra, ia, nada contra. Não, nada contra. Nada contra. Não, isso, não, mas é bom deixar isso claro, um exemplo, porque é um baita vocalista. Ah, tá louco. O Bruce Dickinson tá é, cada os, som, os acho 10 que tem vocalistas, é que ou então pegar um Dream Theater com o Corpse Grinder no vocal, sabe? Ah, não sim. Ia ficar, sim. Talvez ficasse melhor, porque, mas... Porque é muita melodia. Mas talvez ficasse melhor até, né? Sabe, né? E essa coisa de tu entender a letra, por exemplo, se tu pega as letras com Max... Tu entende perfeitamente. As com o Derek, tem muitos que tu não entende. Eu acho que ele não, até hoje não sabe as letras. Talvez. Ele esquece as letras. Ele fuma muita maconha assim pro show e esquece as letras. Nossa. É certo. Seguindo aqui, como a gente comentou, que um dos precursores foi o Motorhead. E também um dos álbuns, uma das bandas também que foi é a Overkill. Vocês curtem? Conhecem? Eu conheço. Conheço o Overkill, mas não... Assim, não é das bandas que eu... É, que não eu, é uma agora, banda Motorhead, que eu... sim. Motorhead, eu... Ah, curto muito Motorhead. O disco Iron Fist, Over... o disco 1916, se não me engano, acho que esse é o título. Diz muito foda. Sim. A pegada e os solos do acho que eu gosto muito dos inícios muito. Dele, assim. Eu não sei. Os inícios de álbum? Os primeiros álbuns os do primeiros Motorhead álbuns. São muito pesados, são muito bons, assim. Mas eu acho que agora, é uma né? banda daquele tipo que não muda agora. Muito, né? Ah, não. Então saiu um agora é, muito bom. É aquela banda que não muda que não muito, né? Foi o CDC, assim, uma banda que não muda. É os comentários do novo álbum. É, Motorhead é Motorhead sempre, né? É uma progressiva. É, e sobre o Overkill, assim, é uma banda que baixa trimassa, mas o vocal não me atrai muito, sabe? Então é um tipo de banda que eu o instrumental eu acho muito massa, mas não consigo, não consigo, sabe? Assim, pegar pra ouvir muito. Que nem eu tinha uns tempos atrás até com Êxodos, assim. Eu não conseguia escutar muito Êxodos. Eu achava um instrumental animal, assim. Chegava na mas boa. Nos primeiros CDs lá, aquela vozinha aguda, início do teste, assim, sabe? Aí depois que eles regravaram um álbum clássico deles, que eu esqueci o nome, Bonded by Blood, acho que é. Com um vocal novo, que é um vocal rasgadão, assim. E ficou... absurdo, fora a gravação também, muito melhor. E aí eu peguei pra ouvir, baixei a discografia e é muito massa. Agora eu escuto de monte, assim, é Testament também. A música deles, Unleash the Beat Within, é considerada uma primeira, assim, trash. Do? Do trash. Não, do de que do, banda? Do Overkill. É, não tô ligado. Overkill, eu não conheço nenhuma música pelo nome, assim. E também tem, não sei se vocês conhecem, Metal Church. Sim. Também tem uma das as demos deles são consideradas bem precursoras. Mas isso é uma coisa, assim, de não tem um momento, assim. Vamos fazer hoje, a partir de hoje, trash. isso, aquilo. É, aquela história das bandas... uma banda influenciando a outra e o cara, vamos fazer um troço mais extremo, talvez. E aí bandas de vários lugares diferentes, talvez até sem nem saber da existência uma da outra e ao mesmo tempo fazendo coisas parecidas, assim, sabe? Uhum. Isso é interessante. Isso nesse período, né? E o thrash também, pelos 80, metal, assim, nos 80 começou a estourar bastante, sim, né? Depois no 90 entrou mais o grunge, assim, deu um pouquinho da abafada, mas a galera continua bem ativa. E tem... Nos anos 90, acho que a banda pesada que mais se sobressaiu foi o Pantera, né? Ah, sim. O Metallica, com suas mudanças radicais, explodindo com o Black Album, né? Também, assim, eles dizem como Slayer, também uma das bandas que deu a... Estourou, assim, pra metal, no thrash metal. Acho que o Slayer desde o... desde o primeiro álbum, o Slayer já é muito foda, né? Antes deles fazerem um álbum, ele já era muito foda. Eu, particularmente, quando eu comecei a escutar som pesado, eu tinha algum problema com a voz do Tom, não descia, acho que mesmo que tu tinha com o Êxodo, eu não... Tipo, tem com o Anthrax também, Anthrax eu não escuto, não curto, acho os riffs muito bons e coisa e tal, mas uma pegada legal, mas não é minha praia. E eu tinha esse problema com o Slayer, que, na verdade, acho que teve uma fase na minha vida que eu acho que a banda mais light que eu escutava era Sepultura, assim. Não que eu conhecesse muitas outras bandas, né, mas do... Mas aí a gente fez ele gostar disso. né? O cara foi escutando. Vamos tocar tal música? Que música? Como assim tu não conhece tal música do Slayer? O Slayer é muito foda. Tá fora da banda. Queria perguntar uma coisa pra vocês, se vocês têm algum tema, porque, tipo, comento que o thrash vem muito da questão de crítica social, mas também daquelas temáticas de morte. Não sei se entra de morte... É destruído todo mundo, né? Normalmente que a gente vê assim, uma banda, tal banda segue tal linha, sabe? Não sei se dá pra dizer no geral, hoje em dia, assim, no geral, sabe? Tipo, o thrash metal fala sobre crítica social, o death metal fala sobre matar pessoas e coisas. O black metal fala sobre anticristo. Não necessariamente, sabe? Tem... Até, às vezes, até uma banda fala de um milhão de temas que diferentes. Às vezes a banda... exatamente. Uhum. Que às vezes as bandas lá... em uma fase, elas largam um, dois discos com conceito. Sim. Por exemplo, saindo um pouco do thrash, mas indo, por exemplo, pro black metal, Rotten Christ, os últimos dois discos são mais conceituais. Voltado mais pela questão da magia, da bruxaria. E aí tem vários cantos gregos... de origem. O próprio Sepultura lançou o Alex. O Alex, que é... O Ruts também, não deixa de ser um disco mais temático. Vocês seguem alguma coisa? Tem algum tema que vocês gostam de abordar? Assim... O que vocês escrevem? É que assim, tem letras que o André escreve, outras que o Armani escreve, outras que eu escrevo, outras que o Marcelo escreve, então... Normalmente a gente pega as letras e vai mexendo nelas, mas normalmente é anti-religião ou sei lá. Falando sobre guerras. Coisas existencialistas que o Armani gosta muito. Ou também coisa mais genérica, tipo monstrinhos e demônios e coisas de piá, assim, que não dá nada. Massa. Não sei se a gente citou, acho que as bandas mais conhecidas, Megadeth, Anthrax, Metallica, Slayer, assim, são um pessoal que não está no topo, mas é mais conhecido. Assim. Uhum. Não vamos menosprezar o resto. Também. Mas por muito tempo estiveram no topo, né? É. Sem esses caras aí, provavelmente muita gente estaria fazendo um outro estilo de som. Também eu acho muito legal, tipo, os mega shows, assim, como surgiram muito também com metal, né? Tipo, em uma galerada, enchia estádio. É, o que a gente vê, até eu acho que hoje normalmente continua assim, é que dificilmente tem uma banda de metal, sabe? Até na, vamos dizer, aqui na cidade. Normalmente quando tem evento de metal é algum festival. Sempre festival, ah, sabe? Sempre festival. Aí o cara vê aqueles festivais históricos, tipo, que ele tem um vídeo da Rússia, todo mundo enlouquecido, tem Pantera, Metallica, AC/DC. Que nem é só de metal, né? Tem The Black Rose e tem uma... Ah, mas a banda russa que toca, que eu não lembro o nome, ela é mais... Acho que mais não um crossover. Lembro. Não lembro. E você também participa em bastante festivais, assim, eu já vi. Sim. Até bem recorrente. Sim. É, estamos rodando aí. É, agora esse mês era pra ter saído dois que não saíram. Que não saíram. Mês que vem nós iremos tocar em Caxias. Em Caxias, que talvez... Talvez, não sei, vai. Estamos pensando. Não é pensando, estamos tentando ir. Porque eu não vou poder ir. Então, talvez a banda faça um power trio com o Cássio fazendo as vozes. Power trio. Seguindo, assim, a gente fez um monte de lista, assim, de coisa, mas no final eu não vou conseguir ler tudo. Eu acho legal comentar a galera, como a gente tava falando, a galera lá da Alemanha, assim, essas bandas que surgiram lá, que pegaram muita influência do metal, que eu acho que Estados Unidos mais, né? Se não... Talvez Venom, né? Talvez Venom. Venom, eu acho que também devem ter pegado muita influência inglesa com Sabá. Ah, e Venom. E Venom, né? É. Sabá também, né? Tá em tudo. E é uma mais antiga ainda, né? Black Sabbath. É, Black Sabbath influenciou tudo, exato, né? Exato. Influenciou tudo, sim. Acho que dá pra citar, por exemplo, o Sabá, o Venom. Eu não me lembro de outro. Fiz uma listinha aqui, Hellhammer, Destructoid, essas bandas mais alemãs. Uhum. Sodom, Tormentor, Creator, esses nomes assim. Falando em nome, pra que o Human Play? Então, a gente que já tinha meses de banda e não tinha um nome, né? E a gente, tem que botar um nome na banda ali. Qualquer dia a gente, sei lá, vai tocar em algum lugar, não tem nome a banda. E até, de repente, de receber um convite de ir tocar e aí tu escolheu um nome, vai ser... É, eu escolho de última hora. De última hora, aí saiu um nome. Vai ser esse aí. Que de repente, tu futuramente tem que trocar o nome por algum motivo. Não curtimos esse nome. E aí a gente ficou, sei lá, acho que e mais de mês. Mais de mês, procurando. Assim, todo mundo. Ó, cada um faz uma lista com... nomes e tipo um brainstorm de nomes, assim. E aí eu lembro que um dia o Marcelo foi lá em casa e a gente ficou fazendo lista, fez uma lista gigantesca, até hoje eu tenho, até esse dia eu vi, tem no Google Docs lá, tem uma lista com os nomes. É uma lista gigantesca, assim, com muito nome. E aí muitas variações. Levava pro ensaio, o que vocês acham que... escolhe 5, de todos esses 500 nomes, escolhe 5. E aí cada um escolheu 5. Daqueles 5 agora, agora escolhe uns 2. Pra poder ir afunilando. E aí a gente chegava nos nomes assim... agora vamos ver se já existe alguma coisa com esse nome. Existe algo muito parecido. Vamos achar outro nome. E aí a gente chegou no Human Play. Que até então a gente achava que não tinha nenhuma banda. É. Mas... E aí depois a gente descobriu que tinha uma banda meio punk, meio... sei lá o que, aquela banda no México, sei lá onde. Mexicana. Mas que já tinha... Pós-hardcore... Que já tinha... Eles trocaram o nome. Terminado, no, sim. Embora eles tenham registrado, né, em muitos lugares massa o nome Human Plague, mas no perfil deles no Facebook eles colocam ali no sobre. Ou, que desde 2010, eu acho, a banda não existia mais. Assim. Que se chamam de Boca Negra, o nome da banda deles. Bom, aí seguiu. E depois de ter o nome, acho que a questão do Human Plague... Aí cada um faz uma interpretação, né? Tipo, eu faço a questão da própria interpretação que de tudo de bom e de tudo de ruim que se tem na sociedade, a culpa é do homem. Uhum. Então acho que o nome casa direitinho. E acho que o nome também casa muito com o que o cara se produz em letras e escreve. Acho que também casa muito com o som. Quando a proposta do som também. Quando a gente tocou no Storm, em São Leopoldo, a gente desceu cumprimentando o pessoal, conversando, trocando uma ideia com as outras bandas. Aí veio um cara que tava no bar e disse: ei, cara, agora eu vi por que é Human Play. Tinha curtido o som, né? Isso é massa. É, acho que... Às vezes não precisa nem tocar pra mais de 100 pessoas, mais de 200 pessoas. Tocando pra 5 pessoas que estão se destruindo na frente é muito foda. Sim. E isso não tem preço. Seguindo também, a respeito, o que vocês curtem de metal brasileiro, assim, tirando Sepultura, que a gente já babou bastante. Ah, tem muita coisa. Bah, vai dar pra começar aqui por Santa Maria, né? Santa Maria tem uma cena muito boa, né? Tem. Santa Maria tem Scarfest, Santa Maria tem a Apoteon, tem a Fúria. Tinha Swamp, que era muito foda, uma banda que marcou muito. Serpent Rise, a Peiron, Tide Vise, Souls Gallery. Gente, muita banda boa em Santa Maria. Pô, no estado pós-mortem tem a Cruzada Hate Handler, Rotten Field, Dying Breed. Tem muita banda. Em Santa Maria tem muita banda, na região tem muita banda. Extreme. Tem muita banda boa em tudo quanto é lugar. É. Sei lá, acho que pegar alguma coisa mais, vamos dizer assim, mais nacional, tem o Claustrofobia, que é... Claustrofobia, Andra, os Violator, que a gente já citou, Crisium. Bah, Crisium é muito foda. Tem muita banda. Aqui eu achei que eles colocam a banda... Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Bah, tô meio perdido aqui. A Dorsal Atlântica como uma das primeiras de... É uma das primeiras bandas de trash no Brasil. É, assim, bem... Não sei se é a primeira, porque se eu não me engano, não sei se é de Manaus, que tem uma banda que se titula a primeira banda de heavy metal no Brasil. Do Pará. É a primeira banda de fazer som... É, na verdade é considerado o primeiro lançamento de metal do Brasil, um álbum do Stress, em 82 ou 83, nossa, não tenho certeza. Tanto que o dia do lançamento do álbum deles é considerado o dia do metal. Nossa. No Brasil, assim. Não sabia. Dia nacional do metal. Massa. Também é, tipo, tem muitas bandas de punk e rock influenciadas também pela essa linha mais trash, como citou daí, Ratos de Porão, que algumas pessoas devem estar frenéticas, assim, ouvindo. Uhum. A gente conhece muita gente punk. Assim, até o pessoal do TSF agora, mês que vem, vai abrir o show. Não sei se vai rolar a excursão, se rolar eu vou. Vai ser dia 10. Dia 11. Dia 11. Segunda-feira. Bem, Ratos de Porão é muito massa. E tem uma pegada trash muito massa também. E a gurizada TSF pra abrir é outra banda muito foda. Uh-huh. Né? Acho que casa perfeitamente, sim, o som deles com o som do Ratos. Isso é muito bom. Quem não tá por dentro do Ratos de Porão, como diz dia 11, na opinião, né? Exato. Segunda-feira. Uh-huh. Segunda maluca. Como acho que era R$30 os ingressos. No primeiro lote. Bah, pior que não sei, não lembro. Mas tá rolando, assim. Mas o que for, tá valendo a pena. TSF Ratos. E acho legal que tem uma cena, assim, começou bastante com... Bem concentrado, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Mas Brasília também tem uma cena bem forte de metal, né? É, Belo Horizonte é demais, assim. Ah, tem muita Sarcófago, né? Não exatamente trash, mas metal, assim, né? Sepultura, Sarcófago, Sex Trash, não sei se é de lá, posso estar falando bobagem. Eu tô com uma listinha aqui de São Paulo. São Paulo, Corsos, Executor, Atômica, Astro Storm, citaram. Daí depois lá, Rio de Janeiro, Dorsal Atlântica, Azul Limão, Taurus. Aí vai uma lista, assim, o Sepultura, muita, né? Sepultura de Belo Horizonte. Uhum. Isso. É, a Dorsal, recentemente, ano passado, acho que foi, que lançou um álbum, assim, de... Não exatamente de retorno, assim, os caras... Ah, vamos gravar um álbum, fizeram financiamento coletivo, conseguiram dinheiro, e fizeram um álbum novo, depois de anos, tipo, afastados, assim, do metal até. Não é uma banda que eu gosto muito, assim, mas até tem uns sons deles. Escutei esse álbum novo, tem bastante riff massa... Mas também outra que o vocal não me desce muito. E a gente tá esquecendo, acho que, de uma outra puta banda nacional de trash, que é o Corsos, né? É, aquela quando ela citou ali. Corsos. Não escutei tu falar, desculpa. Ela será tão grande que a gente espera. Acho que Korn e Sepultura são as duas principais bandas da antiga de thrash do Brasil. E conseguiram, sim... É, o Overdose também, Overdose, ó. Baita é. Banda que até foi mudando ao longo do tempo, mas tem... Um trabalho muito foda. Tem uma banda brasileira que é conceituada no exterior, né? Porque, se for ver, tem muita banda que cita Sepultura como influência. Sim, sim. E isso é muito massa, né? Uhum. Eu vou dar uma cortada aqui, porque eu acho que... Vamos tocar umas músicas que a galera... Beleza, claro. Depois a gente volta, lá, tem bastante coisa pra falar. Então, na sequência, vamos tocar um Trax, meu querido Leonardo, com Got The Time. Depois, Metal Church, com Merciless Onslaught. Eu tenho uns nomes tão estranhos, assim. Eu nunca consigo ler os nomes nos cartazes, assim, de metal. The Black Metal, então. Ah, sim. Depois, Dorsal Atlântica com Império de Satã e seguindo por Destruction com Eternal Ban. Então, toca aí PC, que hoje tá na técnica. Think hard, gotta get a letter to write. Gonna ring it on the telephone. One, all, another letter. fome, miséria. música eu fico ali na... A gente resolvendo aqui questões... Entra no ar, a gente não percebe, questões, né, PC? Questões logísticas. Essas brincadeirinhas, PC. Agora a gente vai entrar no pacto, que a gente vai entrar mais nos subgêneros, assim, do trash, que tem muita coisa louca. Toca aí, PC, a vinheta do pacto. Você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu? Venha para o Pacto da Semana. Agora com a vinhetinha do pacto, né? A gente pensou em mudar pro Metallica, mas não dá. Não comentei, mas quem tá aqui também dando uma mãozinha é o Léo. Oi, Léo. Oi, tudo bem? Eu só não tô falando muito porque eu tô com um amigo da Lite. Assim como no caso que um de vocês tava falando que um de vocês tava com um amigo da Lite no primeiro ensaio. nem foi, acho que no primeiro ensaio, né? Ou foi? Foi no primeiro ensaio. É muito ruim, né? É. Antibiótico. A gente trouxe aqui uns quatro subgêneros do trash que a gente achou. Primeiro, crossover trash. Que é a influência do punk rock com hardcore, que é uma coisa que tá junto, assim, na origem do trash. Tem algumas bandas como DRI, DRI, né? DRI, que vai tocar aí, no Zombie. Sod, Suicidal Tendencies, Ratos de Porão. E a gente trouxe, assim, hoje pra comentar a Bad Brains, né? Hein, Molinar? A Bad Brains que ele trouxe. Bad Brains é funk, né? Funk, mas a galera é bem misturada, assim, né? Tô ligado. Acho que ele tá sem microfone, nosso programa. Ah, agora pegou. Eu pensei em botar no programa The Undead também, que na verdade é uma The Hardcore, né, do final dos anos 70 ali. E eles tiveram no final da banda uma pegada mais thrash metal, mas como não vingou, né, essa pegada na banda deles, então daí não deu pra rolar. Mas daí eu trouxe a Bad Brains, que é uma influente banda americana de hardcore e reggae, né, que acho que punk e reggae tem tudo a ver também. Que foi formada em Washington, em 77, que são considerados pioneiros do hardcore. E eles, além de juntar o thrash metal com o hardcore, eles juntaram o thrash metal com o funk e o jazz, né? Que é uma, digamos, uma mistura bem interessante, né, pra esse estilo. E é considerado uma das primeiras bandas de hardcore, no caso. E foi as primeiras a fazer a fusão do heavy metal com funk, que também são, eles também são adeptos do reggae, sendo seguidores da religião Rastafari. Galera, muito mente aberta. Eu tenho um amigo que disse assim que o Bad Brains é tudo que o Living Color é, só que mais loucos. E eles têm, assim, essa pegadinha mais trash, assim, algumas músicas, dá pra perceber. E até que eles são considerados crossover trash, assim, algumas. Porque tu vai ver lá na lista de gênero das bandas, é muita coisa, né? Além do Suicidal Tendencies, né? Que também assim, é também mais... também é outro que... outro que é renomado no crossover. Seguindo também o groove metal, que é um subgênero que se caracteriza por ser mais lento que o trash e também por utilizar a afinação mais grave como a aparição frequente de sample e sintetizadores. É, groove metal eu acho uma denominação bem estranha, mas costumam chamar o Pantera de groove metal, apesar de não ter Soulfly sintetizador e tal. Soulfly também sei se que é groove metal. Soulfly eu não sei o que Paranauê metal. Eu chamo de Paranauê metal. Os discos mais antigos do Soulfly é Paranauê metal. Agora que tá mais trash, def, apesar do último não ser grande. Mas groove, o Pantera é considerado groove, apesar de eu achar meio estranho groove. Groove metal, o que significa? Mas tudo bem. Pois é, eu... A Aqui não só mais sintetizador, não sei mais. Pois é. Que tem uma leva de bandas novas, né? Tipo, é que o Pantera ele veio mais dos anos 90, né? É. Tipo, tem uma certa diferença, tem, assim, né? Do pessoal dos anos 80, que eles são considerados um thrash metal moderno. Sim. Né? Uhum. Daí a gente trouxe aqui como banda a Overkill, né? Que a gente já citou antes. É, como... falamos bastante sobre ela. Foi uma banda americana de thrash, formada em 80, que ficou muito conhecida principalmente pela técnica dela e a alta velocidade, né? Que é uma puta velocidade, né? Olha. Tudo aqui é uma puta velocidade. É, e hoje ela é conhecida como uma das poucas bandas que mantém o... Nós falamos sobre isso também no início do programa, manter, né, aquela, a primeira essência do thrash metal, que eles ainda mantêm o thrash metal puro e cadenciado, né, com a essência das bandas dos anos 80. E claro que hoje em dia eu acho que é difícil tu ficar mantendo sempre a mesma coisa, porque as pessoas querem coisas novas, né, mas enfim, só por isso eles já se tornam importantes. Essa coisa de coisas novas a gente tava comentando, assim, meio relativo, relativo, né? É, porque tem muita gente que pode querer coisas novas, mas ao mesmo tempo não quer coisas novas daquela banda. Tipo, como assim? Imagina o Slayer lançar um álbum com um vocalzinho. Vou fazer uma pergunta assim, meio como, o que vocês acharam do Lulu, do Metallica? Pá. Ah, pra mim não é Metallica, né? É os caras do Metallica tocando com aquele velho lá, mas... Lou Reed. Mas... É. Sem comentários. Bom, pra mim, por exemplo, eu não gosto, eu me emprestei a escutar uma vez, não gostei, porque não é o tipo de som que eu gosto, mas provavelmente tem gente que gosta, então... Foi muito mal recebido, né? Foi muito mal recebido, é. Cara, provavelmente um fã de Metallica, tem um cara que é fã... É, vai curtir, vai achar... Eu vi um século... Ou não também, né? Fã do Lou Reed, né, cara? É. O fã do Lou Reed. É, eu gostei tanto quanto do Saint Anger, assim. Ou seja, eu não gostei nada. Saint Anger tem duas músicas que... Não passa, tem, cara, não eu tem, acho não tem, tá louco, então. Não. Eu achei muito engraçado. Não, cara, é um lixo. É que é um som que se tu pega... A indignação bota... das pessoas. Mas é que também, assim, ó, cara, eles querem fazer, faço, claro, cara, são Metallica, claro. Mas eu não vou ouvir, sabe? Sim. Respeito, é que, são é foda, que é eles tu são pega, Metallica, mas... Tu pega o CNN e ele bota pra tocar, por exemplo, tu nunca escutou aquele som. Ah, que banda é essa daí, cara? Ah, uma banda nova aí. Bah, legal o som. Não dá aí, pra dizer que nem tu, que é legal, tu... nem como banda nova, cara, é mas muito ruim. É uma proposta diferente, só que é isso, chato, só que tu rotula quanto metal. Chato. Aí decai, né, pelo tudo aquilo que eles já fizeram. É uma proposta diferente, mas eu demorei muito tempo pra me dar conta que era o Metallica, assim, eu via todo dia, assim, o álbum. Ah, que massa, capa legal até, mas que é isso. Achei que fosse uma cantora nova. Acontece. Pelo menos eles voltaram, né? Mas eles voltaram com o Lulu. O que, que a gente pode fazer? A gente dá essa abertura. Acho que até o próprio Load e Reload. O próprio álbum, que é a trilha, é totalmente diferente, né? Sim. É, pra mim, um comentário que a casca grossa até o Injustice for All. É, pra mim, o Master of Puppets é o auge deles. É. Vamos seguindo aqui também, tem Trashcore, um subgênero. É pra desbancar aquele... Não vou dizer preconceito, mas eu tenho conhecidos que dizem que é heavy metal e... Até meu irmão uma vez me disse, não, heavy metal e punk é uma coisa que tu não toca junto, que não tem nada a ver. E eu fiquei meio assim, né? Porque como eu não conheço muito de heavy metal, não falei nada, né? Mas tem muita gente da cena punk, principalmente ali de São Paulo e do ABC Paulista, que ali depois de 82, 83 migrou pro heavy metal, né? E o João Gordo foi um. O João Gordo é sim. Um. Né? Que ele falou, olha, no punk lá a gente tinha briga todo dia, né? Aí eu fui pro heavy metal, não tem briga. E tinha mulher no heavy metal, né? Ele tem um comentário butinado que diz... Ah, é o butinado. Que começou, vou ir pra galera do metal lá. Além do som tá mais pegado, tem uma mulherada lá. Mas eu não entendo, tipo, tem vários momentos que o punk, o heavy metal, o metal, assim, eles andam juntos, se aproximam, sim, assim. Sim. Mas sim, tem uma galera que não, tipo, não suporta. Tu vai ver, tem show sequência, punk, metal, tinha muito sai. Acho que aí vai muito também da galera mais radical. É que depende, né, das pessoas também. Aqui em Santa Maria, o que eu vejo é que o público metal vai em eventos punk, mas o público punk... Não, não vai em eventos metal isso. Quem vai mais é alguns integrantes das bandas punk. Não, lógico, tem gente, mas o público em geral... E a gente trouxe hoje como banda Adrenaline OD. que é uma banda de hardcore de Nova Jersey, de 81 a 90. Vocês conhecem? Nunca ouvi falar. Que eles são conhecidos por tocar músicas bem rápidas, né? Não, todo mundo conhece a tua música. A música rápida vai aparecer bastante. Se eu não me engano, eles tiveram um dos primeiros clipes dele. Tem nessa folhinha aí, eu acho que um dos primeiros clipes dele foi censurado na Inglaterra. Não deixaram rodar o clipe. Acontece muito. Porque, olha... Paul's Not Home? Essa? Oi? Paul's Not Home? Isso, essa aí. Essa é uma música de 1 minuto e 50, eu acho. Que eles misturam trash com hardcore. E diz que a letra é muito pesado, no caso, na Inglaterra, eles não quiseram tocar a banda. Acontece muito isso com as bandas lá. E seguindo, a trashcore bandas como Sieg, Hell Nation, Cryptic, Slaughter e umas outras, assim, que nomes difíceis. E por último, Black Net Thrash Metal, vocês conhecem? Ah, isso é o thrash com... elementos do black metal, assim, aí tem tem um monte de coisa. Toxic Holocaust, Disaster, tem muita banda, hoje muita coisa boa. A gente trouxe o Venom, vocês comentaram, né, vocês gostam. É, e Venom também é, às vezes, considerado como heavy metal, né? Uhum. Black metal, mas aí é também aquela história de rótulo. Por que é black metal? Ah, porque os caras que começaram a falar sobre Satã e não sei o quê. Só que o som deles era mais heavy. Aí depois o som foi ficando mais pesado. Aí foi surgindo bandas de black metal que tinham uma proposta totalmente diferente em termos de som. E aí toda essa discussão sobre rótulos que daria programas. Fazer um programa assim, vamos desmembrar o metal. Cinco programas sobre rótulos do metal. Parte 1, parte 2, parte 3. É. O Venom é uma banda de inglesa de 79, né? A gente tá comentando da cena inglesa. Uhum. Que eles misturam thrash com death metal. E tem essa origem bastante do black metal, né? Black Sabbath pegando, assim. É, como é uma banda bem antiga, então... Eles são anteriores mesmo. É, não tinha nada, assim, de influência, na verdade. Eles, acho que foram... Eles foram inventores de muita coisa, assim, sabe? Principalmente das temáticas e tal. Lógico, já tinha gente que fazia umas... incorporar o som e botando peso, incorporar a questão de visual, que era aqueles caras, aquelas mandas de couro e corrente e... Spike, que é uma coisa proposta assim. Visual diferente do Sabá, né? Sim. É. E colocando peso, velocidade, e deles foi surgindo, tipo, sei lá, dá pra dizer que o Slayer, por exemplo. Ah, eu acho que... várias outras bandas que foram meio que se influenciando e incorporando elementos também. E o Venom continua também, né? Sim. Sempre fazendo, produzindo coisas. Achei uma curiosidade de que o Venom é considerado quem trouxe o termo black metal pra... É, eles têm um álbum chamado Black Metal. Álbum, né? Começaram a usar o termo Black Metal pra fazer uma subdivisão de gênero. Sim. Então vamos tocar umas musiquinhas aí. Primeiro, do Bad Brains Rise, seguido por Overkill com Unleash the Beast Within, que a gente citou no início, uhum. Que é considerada uma das músicas precursoras de thrash. Depois, Adrenaline OD com Detroit Rock City. E depois, Venom com Countess Bay. Countess Battery, que a gente Countess toca esse som aí. Então, vamos lá, toca aí, PC. Rise up, you. afraid, a better place has yet to go. And money won't teach you, reach you, feed you, and all they do is leave you, deceive you, but you be yourself and save your mind. Lesson for the young. So now let's fly away into the light of a brand new sun. Rise up. Eu retorno pra ser opinião depois. Voltando, eu aqui comendo bolo, coisa linda. Com a boca cheia de bolo. Eu vou matar o refri. Tomar um pouco de Guaraná pra... Ah, então toma aí. Obrigado, PC. Tá, agora eu engoli o bolo. Funcionou. Ia fazer metal farofa? É quase, né? A gente tava falando aqui do Glenn. Me empolguei. Vocês acabaram de ouvir agora no Pacto, né? Primeiro Venom com Countenance Better. Adrenaline OD com Destroy Rock City, que tava comentando que é do Kiss, cover do Kiss. Depois Overkill com Unleash the Beast Within. E antes Bad Brains com Rise. Então agora nós vamos entrar no garagem, que todo mundo quer ouvir os sons da Human Plague. Então toquem a vinheta do garagem. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! Pra quem achou meio bizarro eu tá falando de bolo aqui, é que a gente sempre traz lanchinho pras bandas, né? A gente fica aproveitando. A Trax deve ter momentos bons, assim, com a gente aqui. E então, no garagem de hoje, o pessoal da Mumplay trouxe duas músicas, né? Isso. Se comentarem as músicas que vocês trouxeram. Essas são as duas músicas que vão estar no EP, que a gente já liberou elas há um bom tempo. O que tem pra falar sobre elas? Então, vamos lá. Below the Novice foi o primeiro som que a gente construiu, ainda intitulada Sem Deuses Nem Demônios, que nas gravações o Ricardo, que é o cara que fez as gravações pra nós, nos sugeriu que, porque vocês não fazem uma versão dela em inglês, que ela era em português, e a gente fez e curtiu tanto a versão que ela tomou o posto da versão em português. Nossa. E a gente tem a versão, tá gravada a versão em português, que talvez futuramente a gente lance ela como um single. Como um bônus de algum futuro material. Tá gravadinho. Ou uma coletânea de raridade. Lado B. E a Hate Celebration, um som que mudou bastante de nome. Foi Kill. Acho que é uma música... Foi Kill. Mas é uma música que deu uma pegada mais rápida. Que onde a gente... Variação de vocal, é uma música que tem alguns elementos diferentes, assim, tanto que a gente tinha a Below the Nothingness, que foi o que a gente disponibilizou o single, a ideia era ter disponibilizado outra música, só que aí a gente curtiu tanto o jeito que ficou ela, gravada em inglês e tal, e a pegada dela trimassa, e por ter sido a primeira música que a gente fez também, a gente escolheu ela como single. E depois, vamos liberar, depois de um tempo, vamos liberar mais um som aí. Foi antes do Dia Mundial do Rock, né? É. E aí, vamos... Qual? Vamos pegar a Hate Celebration, que é uma música com elementos mais diferentes ali, tem a variação. Faz o André e eu, assim, os vocais alternados numa parte. E tem uma pegada bem mais intensa. É, tem uma pegada mais... Tem uma parte com quase um blast beat, assim, também. Escutar. E é a música que tem uma frase que dá nome ao EP também, né? A frase que encerra a música é o nome do EP. Qual é o nome do EP? Marching Through the Fields of Desolation. Nossa. E as duas estão no EP? As duas estão no EP. A gente aguarda muito esse EP. O EP terá 5 músicas. Até nós aguardamos muito. A gente também tá aguardando. Então querem chamar as duas músicas aí? Diga, o que vai tocar? Chama aí. Chama. Então agora a gente fica com Below the Nothings e Hate Celebration. Não sei se é essa ordem, mas... Mas é isso aí. Toca aí. Thank you. reclamou que a gente não tocou mais música, né? Vocês queriam comentar sobre... Não, é que a gente optou por disponibilizar aqui no programa também as que já estão na internet, né? Até pra dar aquele... deixar aquela pulguinha atrás da orelha de quem vem curtindo o nosso trabalho de... Assim que sair o EP... Adquirir ele, né? Mandem pra gente. Não, com certeza. Com certeza. E também a gente vai, futuramente, vai disponibilizar todos os sons, né? Na nossa página, na internet. Vocês queriam comentar de bandas, assim? Sim, trash, que no Rio Grande do Sul. Sim, tá a gente tava falando de bandas trash do Rio Grande do Sul e uma muito boa é a M19, Porto Alegre. Inclusive a banda que toca, o nosso batera, o Armani. E eles acabaram de lançar um CD deles, que é o Mission Destroy. E tá muito massa. Muito massa. Inclusive o Armani tá nos devendo o CD que ele disse que ia nos dar. Espero que esteja escutando, ó, nosso CDzinho, hein? E também tem a Sacrário, que também já fez parte da Sacrário. Que tem, acho que eles lançaram também um disco agora há pouco tempo, Sacrário, se eu não me engano. Em 2012, eu acho. Não, acho que já falei. Então foi o clipe que eles lançaram agora. É, né? É. Tem a Distraus, que lançou um disco trimassa, acho que o ano passado. Como que foi? É, Distraus, que é uma banda já antiga. Sacrário também. Sim. A M19 também, é, chegou, que tinha parado, só que ela deu um tempo, acho que dentro do cenário gaúcho, acho que dá pra dizer que são três das principais bandas, né? Acho que é um Distraus com mais certo destaque. Uhum. E aqui de Santa Maria, bandas que vocês já tocaram. Que a gente já tocou junto? Bandas de trash? É, ou assisti. De trash a gente já... Não sei se eles se intitulam completamente de trash, mas a Apoteon tem uma levada de trash e... Bom... eu acho que... Deixa eu ver aqui. Scarpeste, que não é trash. Não é trash, não é trash, mas é Doom. É, as bandas daqui que a gente já tocou junto, não necessariamente trash, nem necessariamente metal também, mas tem vários. A própria Triex, que a gente tocou em Juiz junto. Obrigado, gente finíssima. Fúria. Agora em Caçapava, esse dia a gente foi tocar, foi junto com eles. A gente tocou junto com eles também. Ó, pô, tem ontem, acho que a gente fez uns 3 ou 4 shows junto com eles, né? Vocês andam fazendo Finita. Shows. Finita. A Veica também, já. A Veica. Tocou junto. Tocaram com a Veica. Uhum. Tocamos no Creeping Fest. Eles estavam no primeiro programa nosso, assim, ah, que massa. A gente... Nosso, né? A gente nem é, né? Quer dizer, tu era. É, o Creeping foi no Creeping Fest. Creeping Fest que a gente organizou ano passado. Foi a Veica, a Apoteon e a Finita, né? E nós? Não. Não foi Finita? Não. É, Fire and Flash. Fire and Flash, de trash também, mas eu acho que não tem mais. Não, pois eu acho mais. Que eu falei com o Israel, acho que não. Que eu acho que não, não vi mais. Não. Acho que o Batera foi embora. Foi outra banda tinha também, a 333, né? 333 aqui em Santa Maria. Comentar com vocês, tem alguma estética do trash? Ah, porque tem aquelas colete cheio de patch, de banda, mas... A gente... Jeans. A gente quase ia fazer o cartaz do programa assim. É, mas... Ah, mas é muito nem é todas as bandas que seguem essa estética, né? Pois é. Tem períodos que até a banda segue uma estética, uma... É, mas é aquilo assim que, como praticamente tudo, assim, vai surge de uma cena, assim, mas depois vai abrindo. Tem, né? Algumas bandas que, tipo, o Metallica agora tá com essa estética, tá usando colete aí de patch. O Destruction, acho que praticamente toda a vida deles é usando colete com patch. Ou o Suicidal Tendencies também com o bonezinho. Com bandana. A bandana. Que é... diferencia um pouco o som, né? Mas bebe nesses, em alguns outros elementos, né? Em termos de visual. Vocês não seguem nada. Não. Não. Nem interesse. Não. Não. Se fantasiar pra tocar, não. Tem uma galera que gosta. Né? Não, depende, depende da proposta da banda também, sabe? É que tem uma coisa assim, tem algumas bandas que sei lá, que vão tocar... E fazer o som. Tem outras bandas que tem todo um show envolvido, sabe? Assim. Tipo, uma... Por exemplo, não é uma banda que eu gosto, o Slipknot, mas um show do Rock in Rio passado lá. Foi um baita show, assim. Porque o show dos caras foi, sabe? Um baita troço, assim. É, o que eu eu tava falando, por exemplo, eu uso um colete com o logo da banda atrás, mas mais também pra divulgar o logo da banda, e porque a gente tem um pano que a gente coloca no fundo, só que não é em tudo lugar. Nem que sempre, nem todos os eventos conseguem dar pra então, colocar. Então eu procuro usar ele pra galera olhar. Mas isso de visual tem coisa muito marcada, tipo black metal, Corpse Paint, mas tem banda de black metal que não usa, tem banda de death metal que usa. Além disso também, o nome da banda normalmente é muito marcante, assim, como vocês constroem, né? Aquelas coisas muito loucas, aquelas coisas. Ah, o logo? O logo fui eu que fiz. Mas não sei te dizer muito. A ideia era que fosse um troço meio, digamos, agressivo, mas que desse pra ler. Legível mesmo. Legível, tempo. Né? Algumas pecam por isso, né? É, tem banda... aqueles cartazes, tipo, tá, mas quem é que vai tocar? Que tem alguns cartazes, tem a legenda embaixo, assim, tipo, tem aquele monte de coisa, e embaixo, banda tal. É complicado isso. É, a ideia era isso, era ser legível. Acho que também teve um grande número de bandas black metal, a questão é não ser legível, acho. Teve até a mãe num amigo meu que disse assim, ela tava comentando sobre essas bandas assim, ela comentou assim, qual é o nome dessa banda? Eles tocam em sânscrito. Cara, a gente parou assim, a gente foi pesquisar, não, eles tocam em português mesmo. Nossa. Agora a gente vai dar uma pulada pro Índia Bradas, que tem vinheta, eu sei que tem, toca em PC. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal? Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas! Bem, eu trouxe três bandinhas. Bandonas? Bandinha. Pro endiabradas de hoje. Bandinha depois de Metallica. A primeira, não sei se vocês conhecem, Nervosa. Sim. Que é um power trio de thrash de São Paulo, que é formado pela Fernanda Lira, baixo vocal, Prica Amaral, guitarra e backing vocal, e Pitcho Ferraz, bateria. A gente já tocou ela no programa de metal. Vocês querem comentar alguma coisa? Não. Tá com uma cara de faceiro aí. Não, melhor não comentar. É uma banda bem controversa, assim, em termos de comentários. Por quê? Alguns dizem que tá com a fama que tá por serem mulheres e não pelo som que fazem. Que se fosse homens... Se fosse uns caras fazendo o mesmo som, não teria a visibilidade que elas estão tendo. Mas aí... Não sei, aí cada um forma sua opinião. Que é difícil chegar onde elas chegaram, com certeza é difícil. Em tão pouco tempo, com tão pouco trabalho, quer dizer, trabalho lançado, né, com tão pouco lançamentos... Elas são em 2012, assim, no primeiro. Elas estouraram, assim, abrindo show. O EP delas é 2012, não. Abrindo show de banda foda, assim, sem ter nada lançado. Mas aí, contatos e. Empresário, né? É que nem o Kiaras Rock. Acho que o Kiaras Rock, né? Que tocou, que abriu a noite do metal, né? Empresário que botou isso. Mas é legal o som, eu acho massa o som do Nervosa. Não, sim. Gravado, né? Ao vivo não. Lá vem o ao vivo de novo. Eu vi que pelo menos elas lançaram um clipe da música Masked Battery, que foi. Deu muita visibilidade pra elas no YouTube, né? Foi uma das coisas que chamou a atenção. Eu acho que recentemente trocou baterista, né? Alguma coisa assim. Não sei. É, eu vi alguma coisa disso. Ah, sim, trocou. Pior que trocou. E elas, como estavam comentando, já dividiu o barco com Corsos, Ratos de Porão, Destruction, Exciter, só bandinha, Les Bailey, né? Creator, DRI e Benediction. Só bandinha, só tá bandinha, bom? Né? Tá bom. Dividiram o palco, elas não abriram o show. É. Mas elas fazem um som legal. Não, é legal, sim, é legal. A segunda banda que eu trouxe é Mean Street. Yes. Não. Muita gente conhece elas porque... boa parte dos membros são casados com os membros do Dream Theater. Ah, daí é aí é fácil, né? Mas elas são uma banda de 85, que é formada por Hannah Sands, guitarra, Malene Apuso, guitarra, Bettina Friends, vocal, Lisa Pace, baixo e El Devon, bateria. O nome da mulher é Hannah Sands? Rena Sands. É que nem aquela Lauren Harris, né? Era uma porcaria, né? Mas era filha do Steve Harris. Abriu o show do Iron Maiden, né? Delas tem um álbum só lançado, que é Roadkill, de 88. E tem duas demos, que é The Other Side e The Death Gift. Como eu já disse, elas são casadas com os membros do Dream Theater, sendo a Marlene com Portnoy, a Rena com Petrucci e a Lisa com John Mig, não sei. Mig? Deve ser o japa da banda? Ah, não sei. Não sei. E a última banda que eu trouxe é Malibu Barbie. Não conhecem também? Não. Também é antiga. Que é uma banda de São Francisco de heavy, power e thrash metal. E é composta por Randy Hansen, guitarra, John Rebel, baixo, Sam Sledge, bateria, e Cara Crash, guitarra, e a Leader Leone, vocais, adoro esses nomes assim, loucos. E tem um EP lançado, Rude Girls, e um álbum que se chama Anti Life Swell, de 92, assim, elas são bem antigas também. Vocês nunca pensaram em mudar nome? Não. Não. Esses nomes macabros. Então, vamos tocar rapidinho o som delas. Primeiro da Nervosa, Time of Death. Depois da Mean Streak com Roadkill. E depois Malibu Barbie com Steve Drink. Então, toca aí. We are done. Vocês acabaram de ouvir Miami Barbie, Malibu Barbie, Miami Barbie, errei a praia, com Steve Drink, antes Minstry, a praia, a cidade também. A cidade também. Minstry com Roadkill, eu não tinha comentado que esse álbum da Minstry é produzido pelo Petrus. Ficou bem ruim, né? Ficou bem muito ruim. Difícil, né? Difícil. E antes, a Nervosa com Time of Death, que a gente tava comentando, né? Uhum. E já é 13:01, a gente vai ter que se despedir de vocês. Pronto. Se despeçam de quem tá ouvindo aí também. Tchau. Tchau. Foi um prazer. Esperamos voltar aqui. Voltar, quando for lançar o EP, né? Ah, é? Se a gente tem um EP, quem sabe a gente faz um contato com vocês, ou vocês façam um contato com nós. Falar mais um pouquinho de metal e a gente apresenta o restante do EP. Uhum. Sim, o que a gente não tocou hoje. Exato. Deixar certamente à vontade. E um abraço pra todo mundo que, que nos escutou. Apoiando a banda. Apoiando a banda e pedindo som aí da banda. Som no site. Em breve, aguardem que em breve estará em mãos o EP. A gente vai tentar fazer também, organizar uma festa pro lançamento do EP, convidar mais talvez uma ou duas bandas. Nossa. Planos a gente tem, né? Precisamos organizar eles. Então tá. É então isso aí. Tá. Bom final de semana pra vocês. Bom final de semana pra quem tá ouvindo. Então é isso. Bom final de semana pra ti, Leonardo, que tá ali no outro estúdio. Ah, tá. Obrigado. Quero vocês também. Bom final de semana pro Leonardo, que tá aqui na mesa. Obrigado. O Amidalite. Bom final de semana, PC. Então é isso. Bom final de semana pra todos. Pra todos, pra todos. Tchau. É isso, né? Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Rádio Universidade de Santa Maria, ZYK 292, 800 kHz, 10 kW, emissora integrante da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM. Tem o tamanho de um continente. Tem tantos rostos e raças, é o mundo. Vem pelo vento ligando essa gente. Vem pra manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Pra defender, informar, se emocionar, conviver. Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Ciência e tecnologia, literatura, música, cinema e os fatos da história. Ciência e cultura em dois horários, aqui na Rádio Universidade. 10h45, produção e apresentação de Roberto Montagné. A espera por uma doação de sangue é a espera para que uma vida aconteça. Campanha de cadastramento de doadores de sangue da Associação dos Amigos do USM. Informe-se pelo fone 3220-8711 e através do site www.usme.fsm.br/aausm. Porque a vida não pode esperar. Una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. O continente americano toca, canta, dança e vibra com a sua arte, sua cultura, sua gente e sua história. A Rádio Universidade de Santa Maria apresenta Raízes da América. Produção e apresentação de Chico Sossa. Edição e supervisão de Milton Oliveira. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Do Uruguai ao México, das Antilhas à Patagônia, da Mata Atlântica à Cordilheira dos Andes, do Condor à Asa Branca, do Pampa ao Altiplano, dos Astecas aos Incas e os 30 povos guaranis. Raízes da América. Voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Voy alumbrando caminos, soy el sol. Estamos iniciando o nosso programa Raízes da América e vamos fazer o nosso passeio pelos ritmos, pela cultura latino-americana, do Uruguai ao México, do Caribe ao Muro Andino, do Oceano Atlântico ao Pacífico, passando por todas as regiões, Platina, região andina, países do Norte, América Central, México, Caribe, enfim. A gente faz um entrelaçamento aqui para vocês de todas as bandeiras, mostrando a variedade rítmica que tem o nosso continente. E vamos começar o bloco com Los Cauchaquis, do folclore peruano, a música Jesusana. Depois, Los de Salta, com Cuequita la Boliviana. E encerrando, Trio Los Panchos con En Mi Viejo San Juan. Thank you. bailar, a bailar esta cueca la boliviana. Su compás me dirá la cita que ella me ama. Su compás me dirá la cita que ella me ama. A bailar, a bailar, a bailar, los pañuelos se hacen palomas. Y tu amor ha de ser el perfume con que me aroma. ¡Hey! Tra la la, tra la la, tra la la, ira, su compás me dirá a la cita que ella me ama. Perfume con que me aroma. La la la, su compás me dirá a la cita que ella me ama. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé. En mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, fue lo que hizo el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, adiós, Borinquén querido, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, y a la muerte me llama. Y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, adiós, adiós, Borinquén querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Universidade, 15 horas e 14 minutos. Você está ouvindo pela rádio Universidade AM, Raízes da América, com Chico Sousa. A Raízes da América, o meu, o seu programa, a nossa América Latina integrada com ritmos, intérpretes, músicos, e nós vamos rodar mais um bloco musical, Riolito e Sucumbo, com El Farolito. Depois, a interpretação de La Rosa, No Se Lo Puedo Creer. Para encerrar o bloco, Los Hijos de Putre, com El Maní Tostao. En el parque de una plaza vi un farolito que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito, quiso ver todo apagado y rompió el farolito. Farolito, me gusta apagadito, para darte un besito, caliente y sabrosito. Ay, negra, te beso así, a oscura. En el parque de una plaza había un farolito que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito, quiso ver todo apagado y rompió el farolito. Farolito, me gusta apagadito, para darte un besito, caliente y sabrosito. Así. No se puede creer. Allí tengo golosina de una variedad.